Alô? Alô? Ouviste-me? Você tá me ouvindo, cara? Testando. Testando? Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize. Dentro de 10 minutos vamos para o ar. I love Paris. In the springtime, I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. Paris, why do I love Paris? Because my love is near. How about Germany? Germany! Hatu! Tugusaku Zumbazake! Gurimuzaka! Han Chinese! Ah, Chinese! Bing dong, wing dong, ding dong, ding dong, ding dong, dong! How about Africa? Africa! I saw Mau Mau kissing Santa Claus! And Paris! Paris! Oui, oui, I feel in Missouri. I love Paris every moment of the year. I love Paris. Why, oh, why do I love Paris? Because my love is near. Thank you.

Oh, Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Oh, Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Andorinha negra, bate as asas para voar. Aquela andorinha negra, bate as asas para voar. Oh, Alentejo esquecido, ainda há dias de cantar. Oh, Alentejo esquecido, ainda há dias de cantar. Cantar dão dias de hoje apresentam um programa para homenagear os milhares de mulheres que combateram e tombaram pela sua emancipação e por uma sociedade mais justa e fraterna. O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, surgiu de reivindicações femininas por melhores condições de trabalho. Em 1857, as mulheres entraram em greve numa fábrica em Nova Iorque, pois queriam trabalhar menos horas e ter um salário igual ao dos homens. Elas trabalhavam 16 horas diárias e recebiam apenas um terço do salário de um homem pelo mesmo tipo de trabalho. Fizeram uma grande greve, ficaram trancadas e a fábrica foi incendiada. Cerca de 130 tecelãs morreram carbonizadas. Um ato brutal e desumano. A data ficou estabelecida e começou a ser comemorada só em 1910, na Dinamarca. Em homenagem, no entanto, somente em 1975 foi oficialmente declarada pela Organização das Nações Unidas. Neste dia ainda, nos dias de hoje, se realizam palestras, conferências e debates anuais onde se discute o universo da mulher e se luta pelos direitos de igualdade entre os sexos. Ora, esta informação não é de todo verdadeira, há algumas contradições, sendo que o incêndio, sim, deu-se a 25 de março de 1911, mas não é de todo esta verdade. O incêndio de 1857 é divulgado na internet como sendo, como tendo acontecido. Parece, da informação que existe, que o que é certo é que em meados do século XIX as mulheres, estamos a falar da segunda Revolução Industrial, em que há uma incorporação em massa de mulheres no mercado de trabalho e em que elas têm menos direitos do que os homens, trabalham tanto quanto eles e ganham menos e iniciam a sua luta. Nessa sequência, lembrando dessa luta, é que é criado o primeiro dia, é que é celebrado o primeiro Dia Internacional da Mulher em 28 de fevereiro de 1909 nos Estados Unidos. E a iniciativa é do Partido Socialista da América em memória do protesto contra as más condições de trabalho que as operárias da indústria do vestuário de Nova Iorque, que trabalhavam frequentemente em condições muito insalubres, para além das más condições de receberem menos e trabalharem mais que os homens, e tinham facilmente muitos acidentes e essas coisas todas consequentes de más condições de trabalho. Mas voltando à celebração do Dia Internacional da Mulher, do que conta assim a história e do que se encontra na internet, haverá muitos livros sobre o assunto, mas resumindo a coisa, sabemos que o primeiro Dia Internacional da Mulher foi em 28 de Fevereiro de 1909, nos Estados Unidos, que no ano seguinte foi celebrado, que no ano seguinte, numa Conferência Internacional das Mulheres em Copenhaga, dirigida pela Internacional Socialista, foi aprovada a proposta da alemã Clara Zetkin para instituir o Dia Internacional da Mulher, não tendo sido na altura dada nenhuma data. E no ano seguinte, há a segunda manifestação que junta 1 milhão de pessoas na Áustria, na Dinamarca, na Alemanha e na Suíça. Isso então foi celebrado no dia 19 de março. Seis dias depois, a 25 de março de 1911, há um incêndio na fábrica da Triangle Shirtwaist, que mata 146 trabalhadoras que ficam presas no seu local de trabalho. Este número de mortes é atribuído às más condições de segurança do edifício e foi considerado o pior incêndio de sempre na história de Nova Iorque até aos tempos recentes. Esta tragédia está muitas vezes associada à comemoração do Dia Internacional da Mulher, o que parece que não será bem assim. Vou passar a palavra a... Ok. Sim. Pois, por falar dende o punto de vista histórico, pero tamén do punto de vista máis subjetivo e vivencial, que tamén é unha característica do movimento feminista, é unha temática, un tópico que o movimento feminista sempre sacou a luz. Era bon dizer que para min foi realmente moito exquisito. Primeiro, coñecer que cá en Portugal non se coñece o día 8 de marzo como Día da Muller Traballadora, que para min foi moito impresivo, porque incluso os poderes oficiais, que, como todos sabemos, non son anticapitalistas, sin que falan do Día da Muller Traballadora recoñecidamente en Galiza e no resto do Estado español. E para min, negarlle ese valor a este día, que foi unha conquista do movemento proletario feminino, pareceme realmente moito, moito grave. Depois que a miñas primeiras preguntas aínda foron dentro do contexto do movemento antisistémico cá, mas cando encontrei a outras gaxas a que lles preguntei que significaba 8 de marzo, noutro contexto da miña vida en Portugal, no Laboratorio de Criação Digital, a resposta foi directamente que pensaban que era 8 de marzo por algún tipo de santa. E achei realmente un contrasentido, não é dizer... non só perdeu o seu valor histórico do Día da Muller Traballadora, senão que incluso está a reforzar un bocado o papel da muller como mãe, o papel da muller como santa, como familia, como namorada exclusivamente, non? Tamén sobre o Día da Muller queria facer outro comentario que é sobre a cuestão da historia, porque moitas veces precisamente os colectivos máis autónomos cagámonos, e acho que facemos ben bastante nos días de, porque habitualmente os días de son bastante cooptados polo propio discurso oficial. Que acontece? Ben usados ou estrategicamente ben usados, son momentos nos que a xente está a ollar para ese tópico e que se faz cualquier coisa desde un discurso máis ousado, desde un discurso máis consciente, pois tens un maior eco. Nese sentido, se vos parece ben, gostaría de ler o manifesto que fixemos en Galiza, até porque estou un bocado morriñenta de non estar nesta data, de non ter posibilidade de estar nesta data lá. O contexto desta movilización é que incluso dentro das políticas oficiais está habendo un retroceso moito brusco e moito forte a nivel de, por exemplo, a educação afetiva sexual fora reconhecida dentro do sistema educativo e agora foi modificada por educação familiar. Retiraram também oficinas de igualdade, retiraram também serviços públicos de educação afetiva sexual que abordavam desde um ponto de vista mais amplo que o meramente anticonceitivo, a informação sobre como evitar ficar embarazada. Está havendo um ataque também à cena do aborto, etc. Então, este manifesto bebe de aí. Ademais de fazer as reivindicações autónomas que habitualmente fazemos, aunámonos com mais coletivos, etc., estilo Sindicato Labrego Galego, etc., para denunciar o retrocesso de direitos conquistados que está a ver. Por isso, achamos que, de facto, o feminismo está menos passado de moda que nunca, porque com esta sensação social de que já está tudo alcançado, o que está acontecendo, ao menos lá, é que os partidos conservadores que agora mesmo estão no poder, todos são conservadores, mas estão diretamente ligados à Igreja Católica, através do Opus Dei, estão levantando direitos que nem sempre a sociedade está a saber, que já estão a ser retirados. O manifesto diz assim: neste contexto de crise capitalista, todos os governos lançam a mesma mensagem. Faixem-nos responsáveis dela e demandam-nos austeridade, sacrifício e resignação. Enquanto destinam ajudas milionárias para garantir os interesses e privilégios da banca, grandes empresas e fortunas, monarquia, exército ou Igreja Católica. Dícenos que non há dinheiro para a saúde e o ensino públicos, que o sistema de pensões é insustentável, que é preciso continuar a reformar o mercado de trabalho. Entretanto, privatizan os bens máis básicos como a agua. Dícenos que non há recursos para nós. Dícenos que há que baixar soldos e pensións, os nosos. Já está ben. Este 8 de março, Día Internacional das Mulheres, mulheres galegas de diferentes colectivos, queremos denunciar a precariedade a que sempre estivemos submetidas polo sistema capitalista, baseado en que os esforzos sempre recaian sobre a mesma parcela da sociedade, a clase traballadora e os sectores populares. O suposto plano de actuacións contra a crise, resposta a motivos ideológico-políticos, moito máis que a fundamentos económicos. E no caso das mulleres, as políticas de ajuste están a ter un efeito perverso sobre as nosas condições de vida e un retroceso de lustros nos direitos que mediante anos de luita feminista alcanzamos. A actual ofensiva patriarcal está a acordar cotas insuspeitadas. Só así se explica o recrudescimento do machismo nas instituições, a ausencia de políticas feministas reais, a eliminação de organismos como o Servicio Galego de Igualdade, os centros de informação às mulheres e de orientação afetivo-sexual, os impedimentos para aceder a métodos contraceptivos e, sobretudo, a última proposta de derogar a lei do aborto, que ten o seu máximo ponto de partida na retrógrada lei de familia. A demandita normativa pretende instaurar o controle alleio sobre o noso corpo e sexualidade, voltando a situar as mulheres na esfera doméstica. Paralelamente, estamos a suportar unha vertiginosa escalada de precariedade laboral, que se expresa nunha cada vez maior temporalidade, no aumento da contratação a tempo parcial e en soldos insuficientes que impeden o goce dunha vida digna, plena e autónoma. Esta situación, que afecta a toda a sociedade, ten unha maior repercusión nas mulleres debido aos maiores obstáculos para acceder e permanecer no mercado laboral en igualdade de condições. Se falamos das mulleres labregas, há que acrescentar as dificuldades para acceder á titularidade das explotações, ainda hoje. E no caso das mulleres migrantes e das empregadas do fogar, a situação agrava-se, já que a insegurança laboral há que sumar-lhe a jurídica. Incrementa-se a exploração, já que sobre nós seguem a recair as tarefas do fogar e do cuidado de menores, maiores e pessoas em situação de dependência. Trabalho invisível que não conta com remuneração nem reconhecimento social algum, imposto pela desigual assinação de roles, de papéis, entre homens e mulheres, e que esta crise não faz não acentuar. Que as mulheres não somos nada para os poderes políticos, religiosos e econômicos que nos governam é tão evidente que não só se reflita em que sejamos as que mais gravemente sofremos as consequências da crise, senão também em que as primeiras instituições desmanteladas foram as que trabalhavam pela igualdade, a informação e a proteção às mulheres. Neste alarde de machismo, superioridade e hipocrisia, os diferentes governos renunciam a garantir o direito das mulheres a vivirmos sem violências, ignorando a sua consequência mais extrema, que cada ano máis de 70 mulleres son asesinadas só no Estado español. Como é posible nesta realidade que se eliminen as políticas de igualdade e educação sexual? Por todo isto, neste 8 de marzo, as mulleres feministas galegas en luita polos nosos direitos exigimos medidas concretas e recursos públicos en todos os ámbitos para erradicar a violencia machista, educativos, sanitarios, de informação e de proteção, sanidade pública, universal e gratuita de qualidade, con atenção especializada na saúde das mulleres, ensino público, gratuito, não sexista, laico, de qualidade en galego, prestações sociais e pensões dignas, estabelecer medidas de ação positiva para evitar as desigualdades no acesso e na quantia das pensões, derivadas de situações de discriminação. Medidas para equiparar os direitos laborais e de proteção social. Medidas que facilitem a regularização das pessoas migrantes residentes. Ações dirigidas a eliminar as desigualdades salariais. Aplicação da lei de titularidade compartida nas explotações agrárias. Servizos sociais públicos de qualidade que den cobertura ás necesidades de cuidado dos familiares. Medidas que permitan compatibilizar a vida pessoal, familiar e laboral. Medidas urgentes para a criação e a estabilidade do emprego. Medidas que garantan unha vida plena para as persoas con diversidade funcional. Direito a gozarmos a nosa sexualidade, seja cal for a nosa condição sexual, e a desenvolvamos en proxecto de vida en liberdade e cuidade. Respeito aos nosos direitos sexuais e reproductivos, que inclui o controle dos nosos corpos, garantindo o direito ao aborto gratuito na sanidade pública. É dizer, eu gostaria de saber, agora, despois de ler isto, que, qual é a situação, um bocado, também a nível institucional, sobre todo este tipo de questões dos direitos de saúde sexual e reproductiva cá. Também como é contemplada a educação afetiva sexual na educação e qual é a atenção que, por exemplo, há com respeito ao vírus do papiloma humano na saúde pública, se há algum departamento específico encarregado ou não. Sobre o papiloma, a campanha só está a decorrer faz muito pouco tempo e não tem assim tanta divulgação. Não estou muito a par desse assunto, mas não tem grande relevância a nível do sistema de saúde em Portugal. Está a começar hoje em dia a ser divulgado. A vacinação é gratuita até crianças de 14 anos. E depois, sim, mas de resto tens que ser tu a pedir com muito por favor e pagar 500 euros pela vacinação, porque sendo uma mulher sexualmente já ativa, já não tens quase como direito, porque já foste... Já tiveste em contacto, então é como se a vacina não surgisse efeito. É assim, são um bocado discriminatórios. Mas pronto. E depois as outras perguntas, já não me lembro bem do que é que estava o que é que tu perguntaste. Que eu estou muito nervosa. Na verdade, nós não temos assim propriamente política de direitos de saúde para as mulheres, não existe propriamente um cuidado específico com isso. Tá, agora começa-se a falar individualmente, cada uma vai ao seu médico de família e aborda consoante a sua informação, não é? E estado que quer de procura, não é? Tipo, quero saber se tenho isto, se não tenho, quero-me proteger. Não existe assim propriamente a nível nacional medidas de saúde específicas. Aliás, só agora a questão do aborto é que foi mais ou menos resolvida e vamos lá ver se se mantém, mas não existe assim. Eu aproveito para contar um episódio que se passou aqui na Praça do Marquês, me foi contado por alguém, que foi fazer um teste para a HIV, porque estavam umas carrinhas a disponibilizar, a fazer esse rastreio, e uma amiga que lá foi saiu de lá com o raspanete, porque se ela estava a ir fazer aquele teste é porque tinha, possivelmente tinha uma vida promíscua. Pronto, há este juízo de valor sobre as coisas. E relativamente ao planeamento familiar, que é o que acontece em Portugal, eu dou um episódio que já me aconteceu, que é assim um bocado caricato, que é o Sistema de Saúde Nacional disponibiliza a pílula no método contraceptivo e depois uma pessoa tem uma certa e depois vai ao centro de saúde e ela está esgotada. Esgotou aquele tipo de pílula, por exemplo. São caricaturas. E ser só o método contraceptivo que o Sistema de Saúde dá é apenas a pílula, não dá outra opção, o DIU, qualquer... Sem ser hormonal, existem alternativas sem ser hormonais e não disponibilizam, a não ser que tenhas em certas e determinadas situações. Por exemplo, teres feito 2 abortos após o segundo aborto, é que tens direito ao DIU. Isto é ridículo. Acabei. Eu não sei como te chamas, ó Maria Faia, nem que nome te hei de eu pôr, ó Maria Faia, ó Faia Maria. Cravo não que tu és rosa, ó Maria Faia, rosa não que tu és flor, ó Maria Faia, ó Faia Maria. Não te quero chamar cravo, ó Maria Faia, estou em grande sede, ó Maria Faia, ó Faia Maria. Chamo-te antes espelho, ó Maria Faia, onde espero de me ver, ó Maria Faia, ó Faia Maria. Ó Maria Faia, deu-me uma linda despedida, ó Maria Faia, ó Faia Maria. Haver com a mão direita, ó Maria Faia, adeus, ó prenda querida, ó Maria Faia, ó Faia Maria. Rádio Casa Viva, uma rádio nada amiga. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombar, rumba la rumba. rumba, la rumba, la rumba, la. Donde sopra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sopra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataque muy rabioso, rumba la rumba la rumba la. Contraataque muy rabioso, rumba la rumba la rumba la. La otra noche fueron mil, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche fueron mil, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Combatimos rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Mesas da rádio são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, de quatro patas. E convidamos os meninos para participar na conversa, mas os meninos que não querem participar na conversa sobre o Dia Internacional da Mulher. Temos um menino aqui a ajudar-nos em termos nas questões técnicas, que está connosco. E vamos retomar a nossa conversa que pretende lembrar o Dia Internacional da Mulher, da luta das mulheres trabalhadoras que tiveram que lutar, repetindo, para conseguir os mesmos direitos e igualdades de oportunidades no trabalho. Essa luta começou então com a Revolução Industrial, não é? com a entrada da mulher no mundo do trabalho. E para tentar desmistificar esta ideia estereotipada e deturpada do que é o Dia Internacional da Mulher, e essa era a nossa intenção aqui. Lembrando a propósito dessa deturpação, vou aqui ler como é que as coisas correram na Rússia, na altura da Revolução Russa, em 1917, deu-se também uma forte revolução, uma forte luta das mulheres, operárias, que fizeram greve contra uma greve têxtil. Estamos sempre a falar de têxtil porque normalmente é onde as mulheres eram remuneradas para além do campo, mas essa é outra questão. E a greve que fizeram foi contra a fome, contra o czar Nicolau e contra o Nicolau II e contra a participação do país na Primeira Guerra Mundial, e que precipitou os acontecimentos que resultaram na Revolução de Fevereiro. E entretanto esta greve foi registrada por Leon Tolstói, que não vou agora repetir aqui. O que importa aqui dizer é que, após a Revolução de Outubro, a feminista Alexandra Kollontai persuadiu Lenin para torná-lo um dia oficial, que durante o período soviético permaneceu como celebração da heroica mulher trabalhadora. No entanto, o feriado rapidamente perdeu a vertente política e tornou-se uma ocasião em que os homens manifestam simpatia ou amor pelas mulheres, uma mistura das festas ocidentais do mundo do Dia das Mães e do Dia dos Namorados, com ofertas de prendas e flores pelos homens às mulheres. Ainda hoje o dia é um feriado nacional na Rússia, assim como na Bielorrússia, Macedónia, Moldávia e Ucrânia. Pronto, outra curiosidade, na Checoslováquia, quando o país integrava, aliás na altura ainda era a Checoslováquia, integrava o bloco soviético, a celebração era apoiada pelo Partido Comunista, que então era usou como um instrumento de propaganda do partido, convencendo as mulheres de que considerava as necessidades femininas, visando convencer as mulheres de que considerava as necessidades femininas ao formular políticas sociais. A celebração ritualista do partido do Dia Internacional da Mulher tornou-se estereotipada. A cada dia 8 de março as mulheres ganhavam uma flor ou um presentinho do chefe. A data foi gradualmente ganhando um caráter de paródia e acabou sendo ridicularizada até mesmo no cinema e na televisão. Perdeu-se completamente o sentido original da celebração do Dia Mundial da Mulher. Após o colapso da União Soviética, na Checoslováquia abandonaram esse símbolo do Dia da Mulher. Vamos por mais uma música a passar e depois voltamos à conversa. Quality should be for ordinary people. Tuna song on belly, hot to root in humor. Hot to rock in humor, we're doing it for the zeros. With a fist up, we're grooming tomorrow's heroes. Mama Atenção, ouvintes! Se conduzir, não sintonize a Rádio Casa Viva. Obrigado. Que correspondeu a uma coisa e, portanto, mudou de nome e não tenho aqui presente qual é esse nome. No entanto, o que importa dizer é que tem as suas ações, ou teve durante o dia, as suas ações direcionadas, melhor, focalizadas no drama da violência e da desigualdade de género. realizou umas ações de sensibilização na Rua Santa Catarina, à tarde, no Centro Social do Amial. E para o próximo dia 11 de março, vai realizar uma bicicletada das mulheres, com partida às 10h30 no Castelo do Queijo, na Foz do Porto. Isto é uma organização, desculpem, da Marcha Mundial das Mulheres, que está ligada ao mar, obviamente. Das notícias que estavam disponíveis no início do dia de hoje, a informação de que o Parlamento vai ter palestras sobre várias especialidades da igualdade de género. A mulher continua a ser a principal vítima da violência doméstica, a sofrer disparidade salarial e ter menos oportunidades no mercado de trabalho. Estes dados são confirmados num estudo do Instituto Nacional de Estatística, que hoje também é notícia nos jornais. Esse estudo indica que continua a haver mais mulheres que homens em Portugal, 52% do total da população são mulheres, e que a esperança média de vida das mulheres aumenta. No entanto, são as que o empobrecimento é mais notório relativamente aos homens. Com o aumento do desemprego, o sexo feminino acaba por sofrer com mais O outro jornal destaca que o Dia Internacional da Mulher foca a situação das mulheres no Médio Oriente do ponto de vista da Amnistia Internacional. Há também iniciativas do movimento de Mulheres de Vermelho na prevenção das doenças cardiovasculares, com rastreios em vários sítios. Mais à frente vamos falar um bocadinho do que é que se passa noutros sítios da Europa. Vamos agora continuar com um pouco de música. Choose to refrain. pregnant when I was 18 and I went, oh shit. And then I got pregnant when I was 20 and I went, oh shit. And then I Boas, eu sou Marita, da Estónia. E eu vou falar um pouquinho da situação da Estónia neste dia e também de outros dias. Neste dia, de 8 de fevereiro, não se passa muito. Se passa um pouquinho alguns concertos bimbas na grandes espaços, mas também alguém fala das coisas. Como, esta é uma coisa que eu mando também. Homens dão uma flor para a mulher, mas esta não é assim importante que ativistas mulheres na Estónia que fazem trabalho de falar de coisas de minoridades e também das coisas de feminismo, como todos os meses. Ali eu penso que mais ou menos 20 mulheres que faziam textos de jornais, como na artigos muito frequentes de diferentes pessoas, como explicar, como há muitas esquinas, podes falar política, podes falar como feminismo, podes falar na política, de marxismo, liberalismo, podes falar de sexualismo, podes falar de trabalho, podes falar das coisas de casa. Esta é uma cena muito, muito grande, pois estas mulheres fazem muitas coisas na Estónia. Falas de situações aqui, ali, fazes comparações. Bom, eu penso que esta é mais importante, que um dia, quando alguém conserta os bimbas no espaço. E depois, esta é uma guerra que é muito calma e tomas muito tempo, como já a Primeira República na Estónia, depois algumas organizações de mulheres que falei das coisas, da importância de liberdade, de aprender, de trabalhar. Minha avó participar nestas coisas e depois eu tenho alguns textos como as organizações e pensiais. Mas no tempo do soviético tudo foi embora. Esta é uma grande censura de... que alguns muito ativistas falam, continuam a falar da importância de regras entre homens e mulheres, como somos iguais, mas elas podem continuar com estes textos e com estas discussões que é subterrâneo. Mas depois, quando fui no fundo de soviético, comecei de novo estes textos e de novo nos jornais. Antes não, como já disse, censura. Mas agora esta toma mais novas organizações, novos ativistas, novas minoridades que fazem paralelos com diferentes esquinas de ver vida igual. Mas como mulheres fazem esta batalha alguns séculos, mas a cena de chauvinismo é mais ou menos alguns milhões de anos. Esta coisa toma tempo para ter todas cenas iguais. Boa. Não sei o que falar mais. Agora, muitos pequenos detalhes, como continuar, mas talvez música é melhor. Julio Neuhausen, chileno, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los panes, cambia el pasto su rebaño, que así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque no le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, sí señor, ya cayó, ya cayó. En su carrera, cuando la noche suspire, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, que en esta tierra seca. Autoridade. Em épocas remotas, as mulheres sentavam-se na proa das canoas e os homens na popa. Eram as mulheres que caçavam e pescavam. Elas saíam das aldeias e só voltavam quando podiam ou queriam. Os homens construíam as cabanas, preparavam a comida, mantinham as fogueiras acesas contra o frio, cuidavam dos filhos e curtiam as peles dos casacos. Assim era a vida entre os índios Onas e os Iaganes na Terra do Fogo. Até que um dia os homens mataram todas as mulheres e colocaram as máscaras que elas tinham inventado para causar-lhes terror. Somente as meninas recém-nascidas se salvaram do extermínio. Quando elas cresciam, os assassinos diziam-lhes e repetiam-lhes que servir os homens era o seu destino. Elas acreditaram. E também acreditaram as suas filhas e as filhas das suas filhas. Thank you. o que aínda non se recoñeceu é que a Casa de Bruxas constituíu un dos acontecementos máis importantes do desenvolvemento da sociedade capitalista e da formación do proletariado moderno. O desencadeamento dunha campaña de terror contra as mulleres, non igualada por ninguna outra persecución, debilitou a capacidade de resistencia do campesiñado europeo ante o ataque lanzado na súa contra pola aristocracia terratenente e o Estado. Sempre nunha época na que a comunidade campesiña comezaba a desintegrarse baixo o impacto combinado da privatización da terra, o aumento dos impostos e a extensão do controlo estatal sobre todos os aspectos da vida social. A Casa de Bruxas afondou as divisaos entre mulleres e homens, inculcou aos homens o medo ao poder das mulleres e destruiu un universo de prácticas, crenzas e sujeitos sociais cuya existencia era incompatible con a disciplina de traballo capitalista, redefinindo así os principais elementos da reproduzao social. Calibán e a Bruxa, mulleres, corpo e acumulazao originaria. Silvia Federici. O medo. Esses corpos nunca vistos chamam, mas os homens de Ivacle não se atrevem a entrar. Viram como comem as mulheres, engolem a carne dos peixes com a boca de cima, mas antes mastigam-na com a boca de baixo, e entre as pernas têm dentes. Então os homens acenderam fogueiras e, invocando a música, cantaram e dançaram para as mulheres. Elas sentaram-se em volta com as pernas cruzadas. Os homens dançaram ao longo de toda a noite, ondularam, giraram e voaram como o fumo e os pássaros. Quando amanheceu, caíram desvanecidos. As mulheres ergueram-nos suavemente e deram-lhes de beber. Onde estiveram sentadas, toda a terra ficou úmida de dentes. Trading counterculture, she is walking through the park. The first light, ugly and more muscular than the dark. Pushing poems at the urban silence, drawing portraits of the passers-by. Sitting on the curb, combining traffic sounds, getting dirty looks and dirty jeans on the dirty ground. She says, I can't figure out what kind of life this is. Comedy or tragedy, I just know it's showbiz. And what if I don't agree with the lines I have to read? They don't pay me enough the way I see it. Democracy, that's the word from Washington every day. Put America to sleep with warm milk and a cliche. Some people are expendable along the way. Your dollar is dependable, what more can we say? Would you like some dog coffee? It is a god. You can have some, you can have not. Would you like some dog coffee? It is all that we've got. We're taking care of big business. And meanwhile, some of the beans rot. Oh, meanwhile, some of the beans rot. Meanwhile, some of the beans rot. She is walking through the park. The first light, ugly and more muscular than the dark. Pushing poems at the urban silence, drawing portraits of the passers-by. Sitting on the curb, combining traffic sounds, getting dirty looks and dirty jeans on the dirty ground. Osório é uma figura incontornável da primeira vaga do movimento feminista em Portugal. Viveu entre 1872 e 1935. ainda durante a monarquia, entre 1909 e 1910, escreveu vários artigos no Século. Eu vou passar a ler um dos artigos que tem por nome O Trabalho das Mulheres. A mulher portuguesa, por tantos séculos adormecida numa culposa indiferença de si própria, como dos interesses do seu país, da sua raça e da sua própria família, acordou neste momento para reconhecer o seu erro e, com toda a energia, com toda a coragem, se delibera a entrar resolutamente no caminho do dever, que é o caminho da felicidade. Não é nosso propósito fazer acusações à mulher, nem ao homem. Um e outro foram vítimas de uma educação desumana e improgressiva, propositadamente enliada em preconceitos e pavores, propositadamente engendrada para fazer escravos submissos os títeres, representando sem alma nem consciência os papéis distribuídos pelos empresários, mal disfarçados atrás do tabulado. Não acusamos a mulher, mais vitimada ainda, porque mais convinha a sua sujeição absoluta, como não acusamos o homem que de seu companheiro se fez seu tirano, porque um e outro foram inconscientes do crime praticado perante a sociedade futura. Deixamos à história o trabalho ingrato de destrinçar responsabilidades e descrever com amargura os anos que a sociedade portuguesa tem perdido pelo seu prolongado torpor de vencida. Não fiquemos eternamente a chorar as ruínas do passado, nem olhar com desalento o que temos e o que somos. Como Pedro Sem, na sua lenda popular. Os infelizes são, em geral, os tristes, que não têm em si coragem nem energia para levar de vencida as condições desastrosas que as circunstâncias lhes preparam. Os tristes são inúteis, os miseráveis, essa turbina mole, sem resistência nem vontade, que é tanto maior num país quanto maior é a sua decadência moral e material. Demos às almas a alegria e a esperança do triunfo. Saibamos dar a cada indivíduo a consciência da sua própria força e do seu próprio direito. É isto que a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas tem tentado fazer e que, felizmente, tem alcançado, agrupando numa agremiação que conta já milhares de associadas, todas as vontades livres, todas as energias dispersas, todas as aspirações conscientes que improficuamente se iam consumindo na impotência do isolamento. Porque se é necessário que seja cada qual uma força e uma vontade, uma inteligência que raciocina e um organismo que trabalhe, mas que se encontra apoiado pela força numérica de todos e outros que igualmente trabalham e igualmente discernem e igualmente queiram caminhar para um futuro mais feliz. Ana de Castro Osório, em vésperas da implantação da República em Portugal em 1910, num artigo publicado no Século. Speak low when you speak low. Our summer day withers away too soon, too soon. Speak low when you speak low. Our moment is swift like ships adrift. We're swept apart too slow. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near. Tomorrow is here, always too soon. Time is so old and love so free. Love is pure gold and time a thief. Pensar o ser mulher nos tempos que correm, celebrar as conquistas feministas e lembrar, sobretudo, o tanto que falta, resgatar conflitos que tenham estado presentes na construção da identidade da mulher representada nos movimentos feministas. Antes de nada, vamos aproveitar agora para generar um bocado de feedback com os comentários que está vendo no chat. Sobre um comentário em concreto que faz alusão à referência à Casa de Bruxas e ao capitalismo, sobre que o capitalismo nem é a culpa de todo. Realmente, pois, eu acho que é completamente errado. O tema da discriminação da mulher tem muito, muito, muito a ver com o capitalismo. Desde o ponto, por exemplo, que a própria instituição da família está muito relacionado com o momento no que a sociedade começou a ter atividades sedentárias e começou a haver propriedade privada. Essa é uma das questões que foram pilar do capitalismo e uma das questões fundamentais da divisão de tarefas da mulher dedicada à vida doméstica e ao cuidado dos filhos, e os filhos como força de trabalho também, na altura. Isso por um lado. Por outro lado, na Casa de Bruxas em concreto, foi aproveitado uma luta que tinha a ver também com o domínio da ciência e com a eliminação de determinados saberes ancestrais mais baseados na natureza. Foi aproveitado na altura para eliminar o poder das mulheres nessa área e dar-lhe o poder da nova ciência aos homens. Esa ciencia que para mí, en mi opinión, al igual que la tecnología, no tiene por qué estar ligada en absoluto al capitalismo, de facto, en la altura de la Casa de Bruxas, fue esteve ligada al capitalismo no concreto. E dizer, podemos não falar de capitalismo, mas não estaríamos falando do tópico que estamos a falar, porque acho que estão completamente vencelhados. A respeito também disto, dizer sobre a divisão sexual de tarefas, entroncando com a entrada que acaba de ler a Kate, ainda agora assistimos a que nas carreiras, nas áreas mais técnicas, há uma maioria de gajos muito forte, ao igual que nos setores de cuidados, enfermeria, educação, etc. Há uma predominância clara de mulheres. Agora estamos a falar do século XXI. Isso, na minha opinião, deveria dar-nos a refletir também que se queremos fazer qualquer coisa de diferente, mudar realmente e dissolver o gênero para que não haja que falar e não tenhamos que ter que incluir a palavra feminismo nas nossas vidas, temos que começar também por aí, porque todo mundo possa cumprir os diferentes papéis que precisa qualquer vida e qualquer sociedade para poder funcionar corretamente. Neste sentido, e antes de passar o micro às companheiras para que contem outras experiências, queria falar um bocado do programa Generatech, que foi um programa que determinados coletivos feministas em Catalunha, Valência e Galiza levamos a cabo em colaboração com a Universidade Autónoma de Barcelona, levando a centros sociais, associações feministas, cursos e formações que impartíamos sobre software livre, porque acreditávamos que para dissolver o gênero era preciso que também as mulheres mexeram em tecnologia, e nos seus gajos, e por suposto de facelo desde unha clave anticapitalista con as que nos definimos, pois facelo en software libre. A experiencia foi, pois a verdade, moito satisfactoria, e deu para que, por exemplo, nas mobilizações recentes que está vendo, pois as companheiras já estão generando seus propios vídeos en software libre, etc., para difundir a luta, é que não seja preciso recorrer a pessoas externas ao próprio coletivo feminista para fazer determinadas tarefas, qual achamos que é bem interessante. Experiências que me estás a falar, eu não tenho muitas. De Beca acabou de falar, falo de coisas simples, de uma conquista diária, às vezes de algumas das mulheres do género de sair sozinha à rua, poder ir a um bar e beber um copo, estar a beber um copo sentada num bar e num sem ter que ser chateada e olhada de uma maneira diferente que se fosse um homem, não é? Bem, experiências pessoais em discriminação. Posso falar a nível do trabalho, que ainda existe alguns tabus em que toda a gente diz que é mentira que tanto se contrata mulheres como homens, mas para certos, e quase todos, há assim uma grande relutância, como já tinha dito há bocado, em contratar mulheres, porque têm o receio que elas fiquem grávidas e depois têm que estar a pagar uma pessoa que não vai estar durante algum tempo e possivelmente às vezes podem não estar durante 9 meses. Se tiverem gravidez de risco no trabalho e têm que pagar, que é uma grande chatice, e depois têm que ter alguém para substituir, logo estão a pagar quase 2 salários menos a segurança social, não? Então. Bem, eu sou de outra cultura, para mim eu não sei se esta é uma país mais feminística onde eu nasci ou não, mas ali eu posso ver das raparigas mais bebidas mais frequente que aqui, e também se uma rapariga vai já podes voltar para casa sozinha, se é aqui eu vou depois meia-noite, vou voltar do centro para casa. Há assim muitos carros que fazem stop e perguntas quanto é o custo. Esta não é normal. Como se um homem vai sozinho a casa, ninguém vai... Não, esta é uma coisa de abertura dos olhos. Tu vês, se eu não sou, eu não tenho muitas grandes talonas, eu não tenho uma muito sexística outlook, eu não sou prostituta, mas há prostitutas muito tímidas também. Talvez elas pensem que eu sou esta, mas esta é uma coisa incrível para mim. Tenho medo, pequenina. É aquele conceito absurdo que uma gaja sozinha à rua não vai no caminho dela, vai de certeza para o engate, está na caça, não é? É. Sim, mesmo em termos de do dia-a-dia, de uma pessoa que mais afetiva ou que gosta de... ou que dê mais beijos na face, cumprimento com, ou seja mais esqueci-me, afetiva, afetuosa e que toque nas pessoas, isso também é visto, se isso acontecer entre gajas, está tudo bem, pode ser lésbica talvez, mas se for entre mulher e homem, já é porque já tem assim, já está interessada, já deve estar está disponível. Isso também é uma coisa que me chateia um bocado, não é, Beca? Como é que é lá na Espanha? É assim, a nível afetuoso, de tocar nas pessoas. E do simples facto que falou a Marita, que é completamente diferente do que acontece na terra dela, de que se vai sozinha na rua, param os carros e perguntam quanto é que levas? Pode estar só a ver se o vento passa. Mas cá, mais que fazer comparações ou assim, não sei, como se acontece lá com o tema do tratamento e assim. Eu acho que isto é um problema mundial, que tem muito a ver com o clima também, é certo? As culturas onde faz mais calor, a gente tem um relacionamento mais próximo e mais táctil. As culturas nas que faz mais frio, pois o relacionamento é diferente, é menos próximo. Mas esta é uma temática claramente de feminismo, mas acho que afeta muito tanto a mulheres como a homens. É dizer, realmente perdeu-se bastante a capacidade de dar um abraço, de dar uma carícia, simplesmente acarinhar a cabeça. A gente que tens no entorno, se não tens um relacionamento íntimo concreto, de que seja alguém da tua família, um amigo muito íntimo, ou alguém com quem tens uma relação afetivo-sexual, a tua parelha, etc. E realmente acho que lá também acontece muito dentro do movimento feminista. Temos trabalhado coisas concretas como tallercinhos de carícias, de comunicação grupal, de comunicação não verbal, trabalhando um bocado todos os sentidos, também por considerar que estamos um bocado castradas nesse sentido, não? Temos um corpo com muitos, muitos milímetros de pele, e com cinco sentidos, e realmente estamos a usar para comunicarnos muitas poucas coisas, tem que ver muito também com a repressão sexual, não é? Com a submissão a uma instituição familiar concreta, de que te diz a quem deves tocar e a quem não. Mas isso, eu sim que acho que não sei se cá se estão a fazer também esse tipo de iniciativas, mas que acontecem em todo lado, realmente. Sim, aqui eu acho que é uma questão cultural, é tabu ainda hoje, e mesmo com os nossos amiguinhos e amiguinhas, por mais libertários que sejam, é muito tabu, não se fala da questão do corpo, da questão do sexo, da questão de pessoas simplesmente e como lidar umas com as outras e tocar umas nas outras, porque é como estavas a dizer há bocado, está-se a fazer alguém a um interesse qualquer, pronto, há muito trabalho ainda por fazer e acho que passa por respeito de pessoa, indivíduo, antes de ser mulher ou homem. A mulher não é uma cona, tem uma, mas não é. Anda aqui um pênis falar sobre, já imaginou que uma pessoa decidia por si se ama um homem ou uma mulher? Em Portugal as pessoas não se encaixam no que tipicamente é considerado mulher e homem, são ainda hoje patologizadas. Significa isto que a sua identidade, quem são, como sentem, como querem viver, é considerada uma doença pelas instituições do Estado e por isso não tem autonomia para decidir aspectos fundamentais da sua vida, como nome e sexo nos documentos oficiais ou acesso à medicação e cirurgias que consideram necessárias para o seu bem-estar. Mais de 100 organizações juntaram-se a uma campanha internacional pela despatologização de identidades transexuais, transgênero e intersexo, chamado Stop Patologização Transsexual 2012. Qual é o objetivo desta campanha relativamente às pessoas transexuais e transgênero? Através desta campanha, pretendem que a transexualidade deixe de ser catalogada como uma doença. Atualmente em Portugal, o acesso à mudança de nome e sexo e aos tratamentos hormonais e cirúrgicos está condicionado por avaliações médicas e psicológicas e um diagnóstico de doença mental. Os processos de mudança de sexo são desgastantes para estas pessoas porque duram muitos anos, são extremamente burocráticos e, acima de tudo, negam a sua autonomia e capacidades. Neste momento, os processos cirúrgicos no Serviço Nacional de Saúde Nacional estão suspensos. A isto soma-se a precariedade no trabalho decorrente das dificuldades com a documentação, da discriminação e das faltas devidas a um processo médico arrastado. O fim da patologização da identidade transexual e transgénero foi já defendido no Conselho da Europa, no Parlamento Europeu e pelos governos da França e Espanha. E relativamente às pessoas intersexo, as pessoas intersexo hermafroditas são habitualmente sujeitas a cirurgias de correção genital nos primeiros meses de vida. Assim não lhes é dada a oportunidade de escolha. É-lhes atribuído pelos médicos e pelos pais um género que frequentemente não corresponde àquilo que elas sentem e defende-se o fim destas cirurgias prematuras. O que é que se pode fazer? Informe-se sobre as iniciativas em Stop 2012 Info. É só para dizer que isto de Dia da Mulher e Dia do Homem existe, mas existem muito mais lutas e muito mais géneros e muitas mais coisas que podem se informar sobre isso. Curiosidade, mas há um par de dias ou um par de semanas. Muito bem, o único homem que teve um par para intervir. A curiosidade é, a Ordem dos Médicos, há para aí um par de semanas, decidiu que homossexualidade não é doença. Tirou a homossexualidade da definição de doença, é bom, pronto. Eles ainda estavam com dúvidas. Que grande descoberta! Eureka! Vamos entrar para um caminho. Queria dizer que se já falas como homossexualismo, esta é uma coisa que é contra o homossexualismo. Ela pensa também, é menos uma mulher para mim, como esta também das coisas de feminísticas, tu vês? Ai, são as piadas. Mas estás a dizer? Não, estamos a entrar agora para além do Dia Internacional da Mulher, da Luta das Mulheres Trabalhadoras, toda esta discussão de género e para além do género, não é só macho e fêmea e outras lutas e coisas que nós gostaríamos, que as meninas da rádio querem apresentar no dia 24 de março de 2012. É um sábado, depois da meia-noite. Vamos passar mais uma música e depois continuamos. Olha, agora é que vai. Estamos a conversar, agora estamos contraídos. Alguém, só cresce. Thank you. Tirem os rosários dos nossos ovários. Vamos até o cunho. We'll be right back. Elas levam a vida nos cabelos, de Eduardo Galeano. Por muitos negros que se crucifiquem ou pendurem pelos ganchos de ferro que lhes espetam nas costelas, são incessantes as fugas das 400 plantações da costa do Suriname. Selva adentro, um leão negro brilha nas bandeiras amarelas dos chimarrões. À falta de balas, as armas disparam pequenas pedras ou botões do osso, mas a espessura impenetrável ainda é a melhor aliada contra os colonos holandeses. Antes de se escaparem, as escravas roubam grãos de arroz e de milho, trigo, feijões e sementes de abóbora. As suas enormes cabeleiras servem de celeiro. Quando chegam aos refúgios abertos na selva, as mulheres sacodem as suas cabeças e fecundam, assim, a terra livre. Bom, na Casa Viva aqui há muitos bicicletistas. Talvez fiz de saber também que no mundo há uma coisa ocidental na oriental. Mulheres de ocidental da Europa começaram uma grande associação que fazes tudo, Janes, em diferentes países do Oriente, onde está guerras e espaços difíceis, de fazer dois meses de coisas de 300 mulheres junto de 40 países, passas durante um mês diferentes países, diferentes espaços críticas. É bom, esta é uma, podes ver mais informação se vais na followthewoman.com ou ftvride.org. Esta comecei em 2004 e 2008, primeiras de Estónia também, juntei ali. Ali, como eu dizia, esta é uma coisa, talvez não mude o mundo, mas talvez alguém tome uma coerência com mulheres que passam as palavras com isso. Esta para aumentar a consciência de como a situação atual no Oriente Médio afeta as vidas de mulheres e crianças na região. Aumentar também as redes de apoio entre as mulheres em todo o mundo. Financiar um centro de aconselhamento em Ramallah, na Palestina, para as vítimas que vivem em área de conflito, para fim a violência. Não é possível, mas para aumentar de notícias, para aumentar tudo o que é possível fazer com uma palavra por sofrimento na região. E a fim de trabalhar para alcançar este objetivo, siga as mulheres, tem passeios e organizado sido para as mulheres na região do Oriente. Depois já está na Líbano, também na norte da África, na Índia. Está como tudo já nos diferentes espaços, novas mulheres que participas e as sponsors que ajudas a ter uma bicicleta e também fazes a organização que há em plazo das famílias que têm as visitantes, como isso, como se há junto 300 mulheres, três mulheres vais na cada família e depois passas a palavra. E com isso, durante um ou dois meses, há muitas conversas. Não mudas o mundo, mas fazes uma coisa entre nós. Bem, a Marita introduziu aqui um tópico que é a diferença entre ser mulher no mundo ocidental e a diferença entre ser mulher no mundo oriental. Este é um exemplo, esta associação é um exemplo, existem muitas outras e existe um movimento que chama-se The Girl Effect e que é um projeto também para, principalmente em África e Ásia e América do Sul, Latina, que combate mais as diferenças das mulheres, porque ainda é negado o direito ao voto, ainda existe mutilação genital e ainda há mulheres a serem apedrejadas por adultério ou por supostamente adultério, depende do que é a definição de adultério. E pronto, e já voltamos a este tema com mais uma musiquinha para não vos cansarem. I invite every person, I invite every woman here, every non-Muslim woman here, to stand to the side when we leave here and talk to a Muslim lady. I mean, now, let's not ask Barbara Walters about how Muslim women feel. Let's not ask CNN, ABC, Fox. Let's not ask the London Times or the Australian Times. Let's not ask non-Muslims about how Muslim women feel, how they live, what are their principles, what are their challenges. If you want to be fair, ask a Muslim woman. Allah would never disgrace you or humiliate you. That there is no one on this earth more beautiful than a Muslim woman. There's no one who comes close to that. The first person to accept Islam was a woman, Khadija radiallahu anha. The first person to die shaheed for Islam, Sumayya radiallahu anha. The second most hadith is reported by a woman, Aisha radiallahu anha. The opposite of people, the disbelievers. So when this woman, before she leave the house, like the other woman, she looks in the mirror. But they're looking in the mirror for something different. When the woman in the street look in the mirror, she looking to make sure she has the best style. She looks good. She can attract a man. But this woman, when she look in the mirror, she makes sure she's dressed. She's dressed appropriately. Make sure that Allah's pleased with her. Make sure she's covered. So when she go out in the street, that she covered to please Allah subhanahu wa ta'ala. If she does that, she's beautiful. Opposite. Opposite. أين ميثاق الوفاء؟ أين برهان الصفاء؟ ولماذا غبت عني في دهاليز الجفاء؟ أين ميثاق الوفاء؟ أين برهان الصفاء؟ ولماذا غبت عني في دهاليز الجفاء؟ أي عذر يا صديقي لك في قتل الإخاء؟ أم تراها صحبة وردية وقت الرخاء؟ أي عذر يا صديقي لك في قتل الإخاء؟ أم تراها صحبة وردية وقت الرخاء؟ فإذا دارت رحى الأيام واشتد البلاء، ثم ناديت وناديت وقد ذاب النداء، وتهاوت أحرفي موتى على درب العناء، وارتمت أشلاء أحلامي على صدر الرجاء. فإذا دارت رحى الأيام واشتد البلاء، ثم ناديت وناديت وقد ذاب النداء، وتهاوت أحرفي موتى على درب العناء، وارتمت أشلاء أحلامي على صدر الرجاء. يا رجاء صار في عيني هباء في هباء، يا صديقي كيف صرنا فجأة كالغرباء، وتباعدنا كبعد الأرض عن جو السماء، كيف أصبحنا غريمين كصبح ومساء؟ أين ميثاق التآخي والتفاني والعطاء؟ ولماذا صار حبل المد دوما في ارتخاء؟ فإذا طال اغترابي عنك في دنيا الشقاء، وامتطينا ذروة البعد ولم يأت اللقاء، فاذكرني بالدعاء وسنبقى أصدقاء، فاذكرني بالدعاء وسنبقى أصدقاء، فاذكرني بالدعاء. Há pouco ouvimos a banda sonora de um filme que se chama Submission, acerca da submissão das mulheres no Islão. O cineasta Theo Van Gogh, que fez este filme, foi assassinado por causa deste próprio, por um muçulmano que em seguida o degolou e lhe cravou no peito uma carta em que ameaçava Ayaan Hirsi Ali, que, para quem não sabe quem é uma política holandesa, onde pediu asilo político, pois fugiu da Somália por oposição ao regime. E é conhecida também pelas suas críticas em relação a todas as leis do Islão. Foi também vítima, aos 4 anos, da infibulação do clitóris numa cerimónia realizada pela sua avó. Mais umas curiosidades. Eu gostava de não deixar esquecido que ainda hoje, nos dias de hoje, na China, mata-se as meninas à nascença, com a desculpa de controlarem a natalidade. Ainda se apedrejam mulheres até à morte e ainda se faz mutilação genital. Hey, we will do... Oh, shoot. Maybe we'll do them both, I don't know. Hey, we're in the middle of a revolution because I see of things to come. Yes, I do. Oh, your constitution. Well, my friend, it's gonna have to bend. I'm here to tell you about the destruction of all the evil. It will have to end. You. Num programa dedicado ao Dia Internacional da Mulher, não se podemos esquecer, obviamente, o papel das sufragistas. E em Portugal, Carolina Beatriz Ângelo foi a primeira mulher a votar. Foi uma lutadora sufragista e fundadora da Associação de Propaganda Feminista. Votou em circunstâncias muito curiosas, porque foi em 1911, após a implantação da República, nas primeiras eleições, e então ela, a lei dizia que o direito do voto era reconhecido apenas a cidadãos portugueses com mais de 21 anos que soubessem ler e escrever e fossem chefes de família. Ela invocou a sua qualidade de chefe de família, uma vez que era viúva e mãe, e que conseguiu que em tribunal lhe reconhecessem o direito de votar, com base no sentido plural da expressão cidadãos portugueses, cujo masculino se refere ao mesmo tempo a homens e mulheres. Acontece que no ano seguinte a lei foi mudada e só depois de 25 de Abril é que a mulher teve direito de votar em Portugal. Seguindo com o tema da censura, era bom falar do que acontece com as plataformas audiovisuais mais conhecidas, estilo YouTube e estilo Vimeo, porque apesar de, no caso concreto de YouTube, ter directamente toda unha canle chamada PornoTube con todo tipo de vídeos, a pesar disso, recentemente suprimiran un vídeo feito por unhas colegas catalanas para anunciar o día 8 de marzo con o tópico de tirade os rosarios dos nosos ovarios, en o que basicamente aparecían unhas gallas físicamente retirando un rosario de dentro da súa vagina e introducindo a continuação diferentes brinquedos sexuais. Ese vídeo, que tiña un aspecto pornográfico moito menor que moitos dos vídeos que teñen dentro da plataforma audiovisual, foi inmediatamente censurado, non chegou a estar 4 horas no ar. Evidentemente, atrás disso, toda unha política de represao a un movimento transformador. A sexualidade só molesta quando planteja un relacionamento diferente, non heteropatriarcal. Ramón, reflexionar sobre isso. E de paso, aproveitar para difundir outras plataformas como archive.org ou como Blip TV, que efectivamente não teñen esas normativas censoras e que poden ser unha boa alternativa para poder divulgar o noso discurso. tão educados que adormecemos no seu ombro. Sonos vazios despovoados de personagens do assombro. Dão-nos a capa do Evangelho e um pacote de tabaco. Dão-nos um pente e um espelho para pentearmos um macaco. Dão-nos um cravo preso à cabeça e uma cabeça presa à cintura para que o corpo não pareça a forma da alma que o procura. Dão-nos um esquife feito de ferro com embutidos de diamante para organizar já o enterro do nosso corpo mais adiante. Dão-nos um nome e um jornal, um avião e um violino, mas não nos dão um animal que espeta os cornos no destino. Dão-nos marujos de papelão, um carinho no passaporte, por isso a nossa dimensão não é a vida, nem é a morte. Too soon, I don't know how to live without my headless throat. I fight him always and still. Oh, darling, it's so sweet you think you know how crazy I am. You say you don't smoke easy, you won't go, but I know and I pray that you will. Fast as you can, baby, run, free yourself up as fast as you can. Maybe soft in your palm, but I'll soon go hungry for a fight, and I will not let you in. My pretty mouth will frame the phrases that will disprove your faith in me. So if you catch me trying to find my way into your heart from under your skin, fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Sometimes my mind don't shake and shift, but most of the time it does. And I get to the place where I'm begging some more of your drugs. Yeah, I'll be your pet if you just tell me it's a gift. 'Cause I'm tired of wise choking on wise, just need a little because. giving in with us. Two things are bad again, again, again, again, again. And for a little while more, I saw the uneven winds complaining, blameless Sterling. But if you're getting any bright ideas, quiet, dear, I'm moving with him. Fast as you can, baby, wait, watch me. I'll be out fast as I can, maybe late, but at least about fast as you can. Leave me, let this thing run. It's about fast as you can. Fast as you can. Fast as you can. Fast as you can. Pensamento independente só conduz ao caos. Pensar é mau. Pensar dá trabalho. Pensar é um desperdício de tempo que devias usar para fazer compras. E de volta à nossa temática, gostava de referir as sufragistas em Inglaterra. Em meados de 1913, no mês de abril, ocorreram 130 ações. Entre ataques de bombas e incêndios a igrejas, numa escola municipal, num farol e uma tentativa a um jornal, como reivindicação das mulheres. Soon got tired of waiting. She'll do crazy things, yeah, on lonely occasions. A simple conversation with a new man now and again. When a good thing's coming to an end, and when she gets lonely, she's thinking about me. She knows he's taking half a granted, but she doesn't. Ah! E queria pedir desculpa aos nossos ouvintes e agradecer por estarem a acompanhar-nos até o momento. Queria só explicar que estamos sem munição, portanto não estamos a ouvir o que estamos a fazer até agora. Espero que se estejam a divertir, pois nós também estamos. I once knew a woman man, a courageous friend I thought. It turned out so wrong was I when we were up against the wall. He had chicken liver balls, he had chicken liver spleen, he had chicken liver heart made of chicken liver parts. Lily livered little parts, Lily livered little parts. Prematurely going bald, any passion long gone cold. But I wanted to explore the damp alleyways of his soul. All the times I tried to help, he spit in my face and laughed. That woman man, I want his fucking ass. I want his fucking ass. I want his fucking ass. I want your fucking ass. 1908. Bonecas. Uma senhorita como deve ser, serve ao pai, aos irmãos, como servirá ao marido. E não diz nem faz nada sem antes pedir permissão. Se tem dinheiro, o bom berço, acorda à missa. Das 7 passa o dia aprendendo a dar ordens à criada negra, às cozinheiras, empregadas, amas, lavadeiras, a cozer ou a bordar. Às vezes recebe amigas e até se atreve a recomendar algum romance, mas atrevido, sussurrando: se visse como me fez chorar. Duas vezes por semana, pela tardinha, passa algumas horas a executar o seu prometido, sem olhá-lo e sem permitir que se aproxime. Os dois sentados no sofá diante de olhar atento da tia, todas as noites antes de deitar, reza as Ave Marias do Rosário e aplica sobre a pele uma infusão de pétalas de jasmim mercuradas em água de chuva à luz clara da lua. Seu prometido é abandonado, converte-se subitamente em tia e fica, por consequência, condenada a vestir santos e defuntos e recém-nascidos, e vigiar prometidas, a tratar dos doentes, a dar catequismos. Catecismos é a suspirar pelas noites na solidão da cama, olhando de retrato de destenhoso. All right, it's another new song. It's called Female Mechanic Now on Duty. Thank you. Quem é o nosso inimigo principal? A ditadura militar? A burguesia boliviana? O imperialismo? Não, companheiros. Eu quero lhes dizer uma coisinha simples. O nosso inimigo principal é o medo. Temo-lo cá dentro. Esta coisinha foi dita por Domitila na mina de estanho de Catavi. De seguida veio para a capital com outras 4 mulheres e uma 20ª de filhos. No Natal iniciaram uma greve de fome. Ninguém lhes deu importância e muitos pareceu uma boa piada. É assim que estas 5 mulheres querem dar a volta à ditadura. O padre Luís Pinal é o primeiro a juntar-se. Em pouco tempo já são 1.500 os que jejuam em toda a Bolívia. As 5 mulheres, acostumadas à fome desde que nasceram, chamam à água frango ou peru e costela ao sal. E o riso alimenta-as. Multiplicam-se, entretanto, as grevistas, 3 mil, 10 mil, até que são incontáveis os bolivianos que deixaram de comer e trabalhar. E 23 dias depois do começo da greve de fome, o povo invade as ruas e já não há maneira de parar tudo aquilo. As 5 mulheres deram a volta à ditadura militar. lights, moving from 1848 to 1920. Our eyes are what we want. We want our rights. We are women who want our changes. We want equality as long as it's free. We want our rights. Rights, rights, rights. Jobs and salary too. We want to vote like all the men do. We want our rights. Rights, rights, rights. We want our rights. We know that we want it. We know that we need it. The 19th Amendment. We are women who want our rights. So sign our declaration. And fellow citizens, I stand before you tonight under indictment for the alleged crime of having voted at the last presidential election without having a lawful right to vote. Are women persons? And I hardly believe any of our opponents will have the hardihood to say that they are not. Being persons, then, women are citizens. And no state has a right to make any law or to enforce any old law that shall abridge their privileges or immunities. Hence, every discrimination against women in the constitutions and laws of the several states is today null and void, precisely as is every one against Negroes. Se não conseguir sintonizar a Rádio Casa Viva, não mude de rádio, mude de computador. Rádio Casa Viva, linda. Mão à porta, chave à mão, aqui estás, estou ao teu dispor. Ainda dormes, difícil ter mão no despertador. Oh não, aceitei. deixei, eu juro, foi sem querer. Oh, não, sais do título meio, é muito feio de ver. Eu só quis ver no teu sono secado a cabeça abrir. Não fiz mais que alertar o passado e pô-lo a dormir. Oh, não, hora do recreio, estava de arma em risco. Depois da música dos Clã, Uma Mulher da Vida, vamos pôr aqui uma proposta da Câmara de Lisboa, e chegou-me aos ouvidos através das Panteras Rosa e dos Precários Inflexíveis, sobre um projeto chamado Safe House, que é, acho que vai ser mais ou menos uma casa para prostitutas. Não sei se é para serem convertidas a mulheres decentes, porque está envolvido a Igreja, mas também está envolvida a Associação GAT, que é um grupo de ativistas, né, de tratamento de SIDA. Mas se calhar vai ser a primeira casa onde as mulheres prostitutas podem exercer como trabalhadoras normais, com direitos normais, à segurança social e essas coisas todas que há pessoas que não curtem pagar, mas existem muitas mulheres da vida, entre aspas, que gostavam de ser consideradas trabalhadoras. Pronto, vão pesquisar e vejam o que é Safe House e comentem. Estou à espera.

E acabamos de ouvir a banda sonora do trailer do filme de Joan d'Arc. Agradecemos aos nossos e aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. Voltamos dia 24 à meia-noite, de 24 para 25, com o programa sobre feminismos. E vamos agora ficar com o nosso último tema, da Patti Smith. Ah, está. Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly. The mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's being surrounded by horses, horses, horses, horses coming in all directions. White, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses. Do you know how to pony? Like Boney Maroney. Do you know how to twist? Silken hair and found a stair, and I didn't waste time, I just walked right up and saw that up there it is a sea up there. There's a sea up there. There's a sea, sees the possibility. There's no land but the land. There's no sea but to see possibilities no up there. Of the key is a wall of possibilities. Possibilities one up there. Possibilities there are several walls. Possibilities up there. The first there possibility is to see around me. I'm standing there with my legs spread like a sailboat. I felt his hand on my knee on the screen, and I looked at Johnny and handed him a branch of coral flame in the heart of man. The waves were coming in like Arabian stallions, gradually lapping into seahorses. He picked up the blade and he pressed it against his smooth throat, spoon, and let it dip in the veins, dip in to the sea of possibilities. Dip in, it started hardening sea, in my hand, to the sea, and I felt the arrows of possibilities. Of I put my hand inside his cranium. Oh, we had such a brain. Disintegrate, nothing happened at all. Go inside the black tube. Said when he looked out into simple.